mais avaliar os erros. Quem não tem medo é capaz de seguir o seu destino a sorrir. Eu queria tanto, tanto ver a felicidade invadir meu ser com você. Com você, yeah, yeah. Laços de felicidade, amor de ilimitável eternidade. Faço rir e chorar, misturando sentimentos. E em nosso caso, só restaram alguns momentos. Mas na verdade, com total sinceridade, aprendi a lidar com tamanha crueldade. Sei que errei e você também errou. Te dei tanto amor, será que acabou? Hoje sinto que não deu em nada. E hoje sinto que não deu em nada. Nada. Eu queria tanto, tanto ver a felicidade invadir meu ser com você. O tempo me fez entender que a minha vida é você. Só consigo sorrir se estiver ao seu lado. Então vamos arquivar todos os erros do passado. E tem que ser agora, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer pra chance não ir embora. Sei que errei e você também errou. Te dei tanto amor, será que acabou? Hoje sinto que nada. E hoje sinto que não deu em nada. Nada. Hoje o tempo tem demais avaliar os erros. Quem não tem medo é capaz de seguir o seu destino a sorrir. Eu queria tanto, tanto ver a felicidade invadir meu ser com você, com você.